Capítulo 11. A verdade que nos liberta. Enquanto estava escrevendo este livro, houve momentos em que me vi acreditando em algumas das próprias mentiras que estava abordando e agindo de acordo com elas. Não tenho tempo para fazer tudo o que tenho de fazer. Posso me dar ao luxo de encurtar meu tempo com o Senhor esta manhã. Não consigo controlar minhas emoções. Estou agindo desta maneira porque estou tão cansada, porque tive tantas interrupções, porque tenho tanta coisa para fazer. Não aguento mais. Diversas vezes, em momentos agitados, aborrecidos ou dolorosos, Deus dirigiu meu coração de volta à verdade. Quando ouço a verdade, medito sobre ela, acredito nela e me entrego a ela. O Espírito de Deus me liberta. Minha mente e minhas emoções são estabilizadas e sou capaz de olhar para as circunstâncias da perspectiva de Deus. Quanto mais caminho com Deus, mais estou admirada com o poder da verdade. Já analisamos muitas das mentiras de Satanás e a verdade correspondente que combate cada mentira. Neste capítulo final, quero destacar 22 dessas verdades. Creio que é especialmente importante que as mulheres atuais acreditem nelas e as abracem. São verdades fundamentais para as quais me volto diversas vezes e que formam uma base sólida e uma fortaleza de proteção para minha mente, minha vontade e minhas emoções. Esta é a verdade que me liberta, é a verdade que a libertará. Em vez de folhear este capítulo, deixe-me encorajá-la a saborear com calma essas verdades libertadoras e que transformam vidas. Diga em voz alta cada verdade, várias vezes, até que seu pensamento se alinhe com o modo de pensar de Deus. Você pode até querer memorizar esta listinha juntamente com as passagens-chave que correspondem a cada verdade. No futuro, quando perceber que está acreditando em mentiras, volte atrás e reveja a lista. Renove sua mente. Aconselhe seu coração de acordo com a verdade. 1. Deus é bom. Salmos 119:68 e 136:1. Quando o sol está brilhando, você tem dinheiro no banco, está saudável e todo mundo a considera uma pessoa maravilhosa, não é difícil acreditar que Deus seja bom. Mas quando você perde o emprego, o ente querido é diagnosticado com uma doença terminal, sua igreja passa por uma divisão desagradável ou seu marido diz que não quer mais estar casado com você, o inimigo vai entrar e fazer com que você questione a bondade de Deus. A verdade é que, independentemente das circunstâncias, independentemente do que sentimos e independentemente do que pensamos, Deus é bom e tudo o que ele faz é bom. 2. Deus me ama e quer que eu receba o melhor da parte dele. Romanos 8, 32, 38 e 39. Deus não nos ama porque somos amáveis ou dignos, mas porque ele é amor. Não há absolutamente nada que possamos fazer para ganhar ou merecer seu amor. Não podemos compreender tal amor incondicional, mas se acreditarmos nele e o recebermos, seu amor vai transformar nossa vida. Porque Deus é bom e nos ama perfeitamente, podemos ficar confiantes de que Ele deseja que experimentemos toda a alegria na vida que planejou que experimentássemos. Ele sabe que só iremos encontrar essa alegria e essa realização verdadeira e duradoura nele. Ele nos ama tanto que insiste que venhamos até Ele, o único lugar em que podemos estar plenamente satisfeitos. 3. Sou completa e aceita em Cristo. Efésios 1, de 4 a 6. Você pode ter sido rejeitada por um pai, por um companheiro, por um amigo ou por um filho. Mas, se está em Cristo, você é aceita nele. Não precisamos ter um bom desempenho para nos tornar aceitáveis a ele. Nem temos que saltar por todos os tipos de aros espirituais. Na verdade, não há nada que possamos fazer para nos tornar aceitáveis a um Deus santo. No entanto, nós, pecadoras, caídas, condenadas e indignas, podemos estar diante de Deus limpas e sem timidez, aceitáveis a seus olhos. Como? Porque Jesus, o Filho puro e sem pecado de Deus, é aceitável a Ele e nós estamos em Jesus. 4. Deus é o suficiente. Salmos 23:1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você provavelmente conhece este versículo desde que era criança pequena. Mas você acredita nele? Você realmente acredita que ele é seu pastor? A verdade é que, se o temos, temos tudo de que precisamos para nossa paz e nossa felicidade presentes. 5. Podemos confiar em Deus. Isaías 28:16. Deus cumpre suas promessas. Ele prometeu nunca nos deixar ou abandonar. Hebreus 13:5. Prometeu que aqueles que confiam nele nunca vão se decepcionar. De tempos em tempos, tenho de me lembrar. Deus nunca me decepcionou e não vai começar agora. Depois de anos de luta e empenho, foi nesta verdade que Colin finalmente encontrou um lugar de descanso para seu coração. Acredito plenamente, pela primeira vez, que podemos confiar completamente em Deus. Estou livre da necessidade de entender este mundo e meu lugar nele. Posso descansar naquele que é dono do mundo e confiar nele para me orientar, instruir, proteger, aliviar e trazer alegria. 6. Deus não comete erros. Isaías 46:10. Outras pessoas podem cometer erros graves que afetam nossa vida, mas Deus está sempre cumprindo seus propósitos eternos, e eles não podem ser contrariados por nenhuma falha humana. Se estivermos em Cristo, nossa vida estará em suas mãos, e nada que não tenha sido previamente filtrado por seus dedos amorosos poderá tocá-lo. Mesmo quando Jó estava sofrendo indescritivelmente e todos aqueles dardos diabólicos estavam sendo lançados nele, Deus ainda estava no controle. Satanás teve de obter a permissão de Deus para tocar seu servo. Deus determina a intensidade e a duração da dor. Ele não comete erros com a vida de seus filhos. Alguém disse: a vontade de Deus é exatamente o que iríamos escolher se soubéssemos o que ele sabe. Quando estivermos na eternidade, nos lembrando desta experiência terrena, desta existência terrena, seremos capazes de visualizar o que agora só podemos ver pela fé. Ele fez bem todas as coisas. 7. A graça de Deus é suficiente para mim. 2 Coríntios 12, 9. Como filha de Deus, nunca enfrentarei nenhuma circunstância que exceda sua graça. Onde o pecado se ressalta, a graça fica ainda mais evidente. Quando sou fraca, ele é forte. Quando estou vazia, ele está cheio. Quando já não tenho mais recursos, seus recursos nem sequer começaram a se esgotar. A verdade é que, seja o que for que esteja passando agora, a graça dele é suficiente para você. Seja o que for que venha a passar amanhã, ou no próximo ano, ou daqui a 50 anos, a graça dele será suficiente para você. A graça é suficiente para lidar com as memórias, as feridas e os fracassos do passado mais sofrido ou sórdido. Sua graça é suficiente para uma vida inteira solteira ou por meio século de casamento com um homem ímpio. É suficiente para a mãe solteira tentando criar 4 filhos. É suficiente para a mãe de 3 garotos ou de 3 adolescentes. Sua graça é suficiente para a mulher que cuida dos pais idosos, para a que vê os filhos partirem, para a mulher que passa por uma mudança de vida, para a viúva que vive de pensão e para a inválida em um lar de idosos. Precisamos falar a verdade para nós mesmas, dizê-la uma para a outra. Em cada período, em todas as circunstâncias, sua graça é suficiente. Ela é suficiente para mim e é suficiente para você. 8. O sangue de Cristo é suficiente para cobrir todos os meus pecados. 1 João 1, 7. Não há um pecado que já cometi ou um que poderei cometer que não possa ser perdoado e coberto pelo sacrifício todo suficiente do sangue de Jesus. Isso não deve fazer com que consideremos o pecado de forma mais leve. Ao contrário, a percepção de que nosso pecado exigiu a força vital do Senhor Jesus deve nos tornar submissas, humildes de espírito e determinadas a escolher o caminho da obediência pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. O salmista compreendeu tanto a enormidade de seu pecado quanto a enormidade ainda mais significativa da misericórdia de Deus para com os pecadores arrependidos. Senhor, se atentares para o pecado, quem resistirá, Senhor? Mas o perdão está contigo, para que sejas temido. Salmos 130, 3 a 4. 9. A cruz de Cristo é suficiente para conquistar minha carne pecadora. Romanos 6, 6 a 7. Por meio da morte de Cristo e de minha união com Ele, fui liberta do domínio e do poder do pecado. Não sou mais uma escrava dele. Quando peco, não é porque não pude não fazê-lo, é porque escolhi me submeter ao meu velho mestre. A verdade é que não preciso pecar. Romanos 6, 14. 10. Meu passado não tem que me atormentar. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Amo essa passagem na qual Paulo explica essa questão a um grupo de fiéis, alguns dos quais tiveram um passado moralmente duvidoso. Ele os lembra de que o pecado nos afasta de Deus e em seguida lhes assegura que, por meio de Cristo, o pior dos pecadores pode ser purificado e renovado. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submetem às práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Alguns de vós ereis assim, mas fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Você pode ter sido adúltera, assassina, alcoólatra ou lésbica. Pode ter abortado um bebê ou ter sido sexualmente promíscua. Ter sido uma escrava da luxúria, da raiva, dos alimentos ou do orgulho. Mas, se você está em Cristo, não é mais o que foi algum dia. Você não é a mesma pessoa. Foi purificada pelo sangue de Jesus, separada para seus propósitos santos e declarada justa aos olhos de Deus. Depois de ir a uma conferência em que essa verdade foi ensinada, Lisa escreveu para compartilhar comigo como a verdade a estava libertando do tormento do seu fracasso passado. O que posso dizer sobre o egoísmo do meu aborto? Como perdoar-se a si mesma por um assassinato? É algo que não pode ser desfeito. Deus poderia ter me punido, me deixando estéril. Ele não o fez. Poderia ter feito com que meus filhos não tivessem saúde ou fossem deficientes. Ele não o fez. Durante 27 anos, senti que não poderia pagar a dívida que sentia ter sem alguma punição. Neste fim de semana, entreguei minha vida para Deus e estou recebendo seu perdão. Em vez de vergonha, tenho um pesar santo. Ao longo de todos aqueles anos, coloquei um lacre aberto em meu coração. Jurei que nunca iria me permitir amar novamente. Agora Deus está arrancando o lacre. Sou livre para amar novamente e deixar que outros me amem. A fortaleza está desaparecendo. A verdade é que nosso passado, nossa educação, as situações em que somos enganadas e a maneira errônea como agimos com os outros, todas essas coisas não têm de ser obstáculos. Na verdade, pela graça de Deus, elas podem realmente tornar-se marcos de maior vitória e frutificação. 11. A palavra de Deus é suficiente para me conduzir, ensinar e curar. Salmos 19, 7, Salmos 107, 20 e Salmos 119, 105. Muitos crentes em nossa geração perderam a confiança no poder da palavra de Deus para transformar vidas radical e permanentemente, para libertar as pessoas da escravidão e para revelar a vontade de Deus para a nossa vida. A Bíblia é vista como parte de uma série de recursos valiosos ou como um último recurso depois que já se tentou de tudo. A verdade é que a palavra de Deus é viva e poderosa, é remédio para corações perturbados e paz para mentes atormentadas. É uma lâmpada para guiar nossos pés e luz para nosso caminho. Seja qual for nossa necessidade, sejam quais forem as circunstâncias, a palavra de Deus é suficiente para atender a essa necessidade e é suficiente para atender às necessidades daqueles que amamos. As pessoas sofredoras e carentes ao nosso redor não precisam ouvir nossas opiniões e sugestões. Elas precisam saber o que Deus diz. Precisam conhecer os mandamentos, as promessas e os caminhos dele. Se realmente queremos ajudar as pessoas, devemos direcioná-las para a verdade e mostrar-lhes amorosamente por meio da oração como aplicar a verdade à situação em que se encontram. 12. Por meio do poder do Espírito Santo, Deus vai me permitir fazer qualquer coisa que Ele ordena que eu faça. 1 Tessalonicenses 5:24 e Filipenses 2:13. Deus não nos ordena fazer nada sem que Ele nos dê a graça de obedecer conforme dependemos dEle. Isso significa, por exemplo, que não há ninguém que não possamos perdoar. Marcos 11:25. Não há ninguém que não possamos amar. Mateus 5:44. Podemos dar graças em todas as coisas. 1 Tessalonicenses 5:18. E podemos estar contentes em todas as circunstâncias. Hebreus 13:5. A questão não é que não podemos obedecer a Deus, que não podemos perdoar aquele pai que nos magoou tão profundamente, que não podemos amar aquele colega de trabalho, que não podemos dar graças em meio à tempestade, ou que não podemos estar contentes com nosso apartamento de um quarto. A verdadeira questão é que não queremos perdoar, não estamos dispostas a amar e nos recusamos a dar graças e nos contentar com o que Deus nos deu. A obediência é uma escolha feita na dependência do poder sobrenatural de Deus. Pelo poder capacitador do Espírito Santo, podemos optar por perdoar, optar por deixá-lo amar os outros por meio de nós, optar por dar graças em todas as circunstâncias e optar por estar contentes. 13. Sou responsável perante Deus pelo meu comportamento, minhas ações e minhas escolhas. Ezequiel 18, de 19 a 22. Uma das verdades mais libertadoras que aprendi na adolescência foi que Deus não me responsabiliza pelas ações dos outros, mas que sou responsável pela forma como respondo a eles, independentemente de como me trata. Podemos não ser capazes de controlar as circunstâncias que entram em nossa vida. Não tivemos nenhuma escolha sobre a casa em que nascemos, nossa aparência física, nossa educação e muitos outros fatores que a influenciaram e a moldaram. Mas, pela graça de Deus, não precisamos ser vítimas e podemos controlar como reagimos às circunstâncias que Ele permitiu que entrassem em nossa história. Quando pararmos de culpar as outras pessoas e as circunstâncias pelos comportamentos pecaminosos ou pelos padrões negativos de nossa existência e quando começarmos a assumir a responsabilidade pessoal pelas próprias escolhas, seremos libertas da sensação de que somos vítimas indefesas. Seremos livres para obedecer a Deus, independentemente das circunstâncias. 14. Vou colher o que semear. Gálatas 6, de 7 a 8. Quanto mais velha fico, mas sou consciente da lei da colheita em minha vida. Praticamente todos os padrões de minha vida hoje são fruto, para melhor ou pior, de escolhas que fiz anos atrás. Quando era jovem, não tinha ideia de quão importante aquelas escolhas aparentemente insignificantes se tornariam. Os livros que li, as pessoas com quem passava tempo, como reagia à autoridade, como passava meu tempo livre, meus hábitos de estudo. Hoje estou vivendo com a colheita daquelas e de incontáveis outras escolhas. Da mesma forma, as escolhas que fazemos hoje terão consequências no futuro, não apenas em nossa própria vida, mas na vida de outras pessoas, por muitas gerações. Cada escolha egoísta, pecaminosa ou indulgente que faço hoje lança uma semente que vai gerar uma colheita abundante. E cada ato de obediência é uma semente que vai produzir uma colheita abundante de bênção em minha vida e na vida das pessoas que amo. A colheita raramente é imediata, mas ela virá. 15. O caminho para a verdadeira alegria é abrir mão do controle. Mateus 16:25, Lucas 1:38 e 1 Pedro 5:7. Como vimos, uma das consequências da queda é que nós, como mulheres, temos desejo de estar no controle. De mil formas sutis e outras não tão sutis, tentamos exercer controle sobre os outros e sobre nosso ambiente. O fato é que, Não importa o quanto tentemos, não estamos no controle. No entanto, nos esforçamos, manipulamos, nos preocupamos e dominamos, tudo em uma vã tentativa de controlar aquilo que não podemos controlar de maneira alguma. A única maneira de experimentar a verdadeira liberdade e a verdadeira paz é abandonar as rédeas, deixar todo o controle para Deus, acreditando que podemos confiar nele para gerenciar tudo o que nos envolva. Na semana passada, encontrei-me lutando contra o ressentimento para com um colega que me decepcionou. Tal como nós, mulheres, somos propensas a fazer refletir sobre a situação diversas vezes. Percebendo que aquela era, de fato, uma batalha por controle, liguei para uma amiga querida e pedi a ela que orasse por mim. Quando estávamos desligando o telefone, ela disse: Nancy, não sei bem como dizer isso, mas lembre-se, você não é Deus. Por que é tão difícil deixar Deus ser Deus? Por que é tão difícil entregar a Ele a gestão do universo? A verdade é que Ele está no controle. Ele nos ama e não vai adormecer no trabalho ou deixar alguma coisa passar despercebida. Quando nos recusamos a abandonar as rédeas, estamos realmente disputando o trabalho com Ele. O caminho para a liberdade é renunciar a todo o controle de nossa própria vida, de nossa família e de cada circunstância que nos atinge. Só então veremos fazer o que só Ele pode fazer. 16. A maior liberdade que posso experimentar é encontrada por meio da submissão à autoridade ordenada por Deus. Efésios 5, 21. Quando resistimos à autoridade, nos tornamos mais vulneráveis aos ataques de Satanás e ao pecado, assim como Eva pecou quando agiu independentemente da autoridade de seu marido. Por outro lado, quando voluntariamente tomamos nosso lugar sob a autoridade ordenada por Deus, a cobertura protetora de Deus nos é concedida, liberamos Deus para trabalhar na vida daqueles que têm autoridade sobre nós, revelamos ao mundo a beleza da ordem criada por Ele, proclamamos o seu direito de governar sobre o universo, Satanás é derrotado em sua tentativa de destroná-lo e cooperamos com Deus no estabelecimento do seu reino. 17. De acordo com a vontade de Deus, não há chamado maior e mais santo do que ser esposa e mãe. Tito 2, de 4 a 5. A verdadeira realização e alegria são encontradas ao descobrir por que Deus nos criou e então abraçar esse propósito e esse projeto. Deus criou a mulher para ser uma ajudante de seu marido e portadora e provedora da vida. O casamento e a maternidade são a norma de Deus para a maioria das mulheres. O chamado de Deus para as mulheres casadas está centrado em suas funções na casa. Paulo exortou Tito a ter certeza de que ensinassem as mulheres mais jovens da sua igreja a amarem o marido e os filhos, a serem equilibradas, puras, eficientes no cuidado do lar, bondosas, submissas ao marido para que não se fale mal da palavra de Deus. Tito 2, de 4 a 5. Para uma esposa e mãe, nenhuma carreira, nenhum hobby, nenhum relacionamento e nenhuma prioridade é mais importante. Um trabalho fora de casa pode oferecer uma maior afirmação e produzir resultados mais visíveis e imediatos. Pode fornecer conveniências materiais que não seriam possíveis de outro modo, mas gerir uma casa, unir-se a um homem para glorificar a Deus nesta terra, educar e cuidar da vida dos filhos e dos netos, treinar e moldar a próxima geração, negar a si mesmo e entregar a vida em favor dos outros, não há um chamado maior, nem maior alegria. 18. A santidade pessoal é mais importante do que a felicidade temporal. Efésios 5, 26 a 27. Contrariamente à forma de pensar do mundo, a felicidade aqui e agora não é o bem maior e nem é um direito. Deus não nos salvou para nos tornar felizes em um sentido temporal. Ele nos salvou para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Tito 2,14. O Senhor Jesus deixou o seu lar no céu, veio a esta terra e deu sua vida, não a fim de que vivêssemos para nós mesmas e para nosso próprio prazer, mas a fim de que pudéssemos ser livres para viver por aquele para cujo prazer fomos criadas. Escolher o caminho da santidade exigirá o sacrifício de nosso conforto pessoal e nossa conveniência algumas vezes. Mas qualquer sacrifício que fizermos será temporário e não poderá ser comparado com a alegria e a satisfação que ganharemos na eternidade. Somente ao buscar a santidade poderemos experimentar a verdadeira felicidade. 19. Deus está mais preocupado em me transformar e glorificar a si próprio do que em resolver meus problemas. Romanos 8:29. Quando temos problemas, nosso instinto natural é exigir soluções. Se não reconhecermos e acolhermos os propósitos e o processo de Deus em nossa vida, ficaremos obcecadas por encontrar uma saída para nossos problemas. Ficaremos deprimidas e irritadas quando Deus não coopera com nossa agenda. A verdade é que Deus não existe para resolver nossos problemas. Não que Ele não se preocupe com as coisas que são importantes para nós, porque Ele se preocupa. Mas tudo o que nos importa deve ser subordinado ao que mais lhe importa. O que mais importa para Ele é que cada ser criado reflita sua glória. A agenda dele é fazer o que for necessário para nos conformar à sua imagem. Alguns dos problemas que mais nos irritam são, na verdade, instrumentos que ele projetou para cumprir seu propósito final em nossa vida. Exigir uma solução ou uma fuga daquele chefe impossível, daquela situação financeira, daquele problema de saúde ou daquele casamento bagunçado pode nos levar a perder um bem muito maior que ele está buscando nos trazer. Como é tolo e míope rejeitar ou resistir a problemas que podem ser os melhores meios que ele projetou para nos moldar à imagem de seu filho. 20. É impossível ser devoto sem sofrer. 1 Pedro 5:10. O sofrimento assume uma perspectiva completamente diferente quando percebemos que ele é uma ferramenta essencial na mão de Deus para nos conformar à imagem de Jesus. O processo de santificação acontece quando abraçamos nosso sofrimento em vez de fugir dele ou de nos ressentirmos por ele. Encontramos um retrato vívido do que acontece se não permitimos que um sofrimento faça seu trabalho de purificação em nossa vida no livro de Jeremias. Moabe tem estado em paz desde a sua juventude, repousando como o vinho com seus resíduos. Não foi decantada de vasilha em vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso, o seu sabor é o mesmo e o seu cheiro não mudou. Jeremias 48, 11. No processo de fazer vinho na época de Jeremias, o sumo das uvas era despejado em um odre e deixado para descansar por várias semanas, até que as impurezas ou os sedimentos amargos se depositassem no fundo. Então o vinho era despejado em outro odre para que mais resíduos pudessem ser separados. Esse processo era repetido várias vezes, até que todos os resíduos tivessem sido removidos e o vinho ficasse puro e doce. A nação de Moabe tinha um histórico de relativa tranquilidade e conforto. Não havia passado pelo processo de purificação de ser derramada de sofrimento em sofrimento. Como resultado, as maciças e amargas impurezas do seu pecado permaneciam nela. Ela ainda era a mesma. O sofrimento é o meio de Deus nos derramar de um frasco para outro, de nos perturbar para que as impurezas do ego e do pecado possam ser separadas até que o vinho puro e doce do Espírito seja tudo o que reste. 21. Meu sofrimento não durará para sempre. 2 Coríntios 4:17 a 18. Quando parece que estamos constantemente no fogo, repetidamente sendo derramadas de um frasco para outro, nossas emoções nos dizem que isso vai durar para sempre. É quando precisamos nos lembrar da verdade. Haverá um fim para o processo. Ele não durará para sempre. Todo sofrimento é proposital e intencional. Deus tem um objetivo específico em mente para o nosso. sabe exatamente a intensidade e a duração necessárias para cumprir seus propósitos. Ele não permitirá que nosso sofrimento dure mais tempo ou seja mais acentuado do que o necessário para realizar sua vontade. Deus prometeu que um dia não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor. Apocalipse 21:4. Então, querida filha de Deus, quando seus olhos estiverem cheios de lágrimas e não parecer haver esperança, tenha coragem. Levante a cabeça, dê graças, suporte e saiba que não demorará muito para que sua fé seja recompensada com a visão daquele que prometeu estar com você até o fim. 22. Não sou eu quem importa, e sim Ele. Colossenses 1, 16 a 18 e Apocalipse 4, 11. Preciso de lembretes frequentes de que este mundo não foi criado para girar ao meu redor. O universo inteiro, incluindo você e eu, foi criado para girar ao redor daquele que é alto e exaltado e que está assentado em seu trono. Os propósitos eternos e os planos de Deus são muito mais importantes do que as coisas que preenchem nossa visão e consomem nosso pensamento. Meu saldo bancário, minhas dores, minhas mágoas, minhas necessidades e meus desejos, tudo isso é insignificante quando me lembro de que não sou eu quem importa, e sim Ele. Antes de podermos responder de maneira devota às circunstâncias da vida, precisamos primeiro resolver esta questão básica. Qual é meu propósito na vida? Se nosso objetivo na vida é ser feliz, aceita ou amada, então seja o que for que ameace nosso bem-estar, será considerado um inimigo, um obstáculo ao cumprimento de nosso objetivo. Por outro lado, uma vez que concordamos com Deus de que existimos para seu prazer e sua glória, podemos aceitar qualquer coisa que acontecer em nossas vidas como parte da sua vontade e de seu propósito soberanos. Não vamos nos ressentir, resistir ou rejeitar as coisas difíceis, mas abraçá-las como amigas soberanamente projetadas por Deus para nos tornar semelhantes a Jesus e trazer glória a Ele. Seremos capazes de olhar para seu rosto e dizer: não sou eu quem importa, é o Senhor. Se lhe agrada, agrada a mim. Tudo o que importa é que o Senhor seja glorificado. Epílogo. Querido diário, um de nossos bisnetos, Kenan, nos fez hoje uma visita. Ele passou por aqui com a mulher e duas das filhas para nos trazer frutas e verduras frescas de sua horta. Nossa família tem sido tão boa para nós, especialmente agora que estamos mais velhos e com tantas limitações físicas. Minha visão continua a se deteriorar, no entanto, em muitos aspectos acredito que só agora estou começando a enxergar as coisas direito. O fato é que, há alguns anos, apesar de meus olhos serem jovens e fortes, eu estava cega. Não enxerguei o quanto fui tola ao acreditar na serpente. Não enxerguei a mágoa que uma escolha errada traria para nossas vidas. Não enxerguei a dor que nossos filhos iriam colher mais tarde. Embora eu saiba que Deus considera Adão responsável por nosso primeiro pecado e sua consequente maldição, ainda sinto o peso de ter cedido às mentiras da serpente. Tudo o que pude enxergar na época era o que eu queria, o que pensei que precisava ter. Consegui o que queria, mas nunca poderia imaginar o que viveria junto com a satisfação do meu desejo. Esse momento de indulgência nos trouxe imensa dor e pesar. Só agora, depois de anos correndo, nos escondendo e sofrendo, posso ver o quanto Deus nos ama e como Ele sempre teve em seu coração o que era melhor para nós. Vejo claramente agora como seus caminhos são retos e porque é tão importante ouvi-lo e fazer as coisas do jeito dele. Meu desejo era não ter perdido tanto tempo acreditando em coisas que não eram verdadeiras. Quando penso no passado, é incrível como Deus tem sido misericordioso conosco. Depois daquele dia terrível, Ele poderia ter nos mandado embora para sempre. mas ele nunca deixou de buscar um relacionamento conosco. Depois de perdermos nossos dois filhos, Deus nos deu sete, e a seguir mais quatro filhos e filhas. Sete, em especial, representa a restauração e a alegria que Deus trouxe para a nossa vida. Deus também prometeu que um dia haverá outro filho. A serpente vai atacá-lo e feri-lo, como fez conosco. Então, esse filho há de revidar e desferir um golpe final e fatal na serpente. Fui eu, como mulher, juntamente com meu marido, que trouxe essa condição decaída a todos nós há muitos anos. Nunca poderei desfazer o mal que causei. Mas, que imensa graça! Deus disse que vai usar uma mulher para trazer esse filho ao mundo, e por meio dele, todos os efeitos do meu pecado serão revertidos. Mesmo tendo resistido à vontade de Deus, ele não me rejeitou. Ao contrário, fez provisão para que eu fosse perdoada. E ele ainda tem um plano para usar minha vida e me fazer frutífera. Ele é realmente um Deus redentor. Não sei quando ou como todas as suas promessas se cumprirão, mas sei que acredito de verdade em sua palavra. Sejam quantos forem os dias que me restam nesta terra, quero vivê-los andando na verdade, obedecendo a Ele e influenciando aqueles que amo a fazer o mesmo. Ter um dia acreditado em uma mentira trouxe ruína para minha vida e minha família, mas agora, pelo poder de sua verdade, fui liberta.